taxa Chanel 9-1850-2 a bordo, 4 horas de autonomia, alterno Galeão. Vai até o ponto de espera, dono zero, via Índia, reporte pronto, ponto de espera, ajustado 1017. Táxi, ponto de espera, dono zero, via Índia, acho que não era 6985. Está pronta, janela 9185. Além de cola, o vento 110 com este. Além de cola, 9185. Decolou agora os 25, controle em 20.8, no voo. 208, obrigado. Oscar Chanel 9185. Bom dia, Oceané 9185, Sugol 380, que é da Dael. Dael para 380-9185. Alô, Salvador, muito bom dia, Oceané 6251, centro da Delta, está no gate 10, autorização Guarulhos. 9185. Direto. Confirma? Direto, Leda. Leda, 9185. Também 1895, Oxené. 1895. Oi, Salvador, muito bom dia, Oxené 6251. Autorização Guarulhos. Protocópia 360. Pronto, top. Guarulhos 360 aprovado. Rota conforme plano. Vide, piso no meio, aprovatório Zulu, trive conforme. Decola no zero, curva direita. Intensiva da El, Leda, pós-direita, bridge, ontem se autorovia. Rota Zulu 16. 5-4, luz 7, transponder, controle 120.8. Conforme 360 Guarulhos, bridge, Zulu 16, PHG trive. Decola na Dael, Leda Bridge, com curva direita, 5427, transponder 208, controle, oxigênio 251. Correto, ponto 11, chame quando plano posicionar. Bora. É 91185, Jami Recife, 125, décima 1, alterne 13325. Vai chamar Recife 1251, alterne 3325, bom dia. Isso. Cidade LS, reporte quando estabilizado. Alô, bom dia. Alô, Chanel 6521, está no meio de 11, puxa. Com um no portão 11 autorizado, pois sinal chama o taxa. Tomara. Salvador, bom dia, o LGT 5717, posição 10, quanto possível, 340 galeão. Só um minuto já autorizado, prepara da El. Obrigado. Já 5717, da pronto cópia? Pronto cópia, 5717. Autorizado Galeão, 340, rota Pesolo 10, SMAP, conforme o plano após, decola no zero, curva direita, perfeita da El, Leda, após Leda, voa bridge, antecipa aerovia. 5436, código transponder, controle 120.8. Aprovado nível 340, Galeão, Pesolo no zero, até SMAP, depois segue na conforme rota. Decola da 10, primeira direita da Elvin da 208-543-6 no transponder, WebJet 5-7-9. Portão 10, chame quando o plano posicionar. Muito obrigado. Salvador, bom dia, 6749 da web, informação Delta, autorização, Guarulhos. 6749, 340 já aprovado, pronto, cópia? Pronto. Guarulhos 340, rota conforme plano, bridge para o Zulu no meio, para o hotel Zulu, decola, após conforme, decola da 1-0 com voa direita, perfil da Dael, Leda, pós Leda, voa bridge, antecipa aerovia para o Zulu no meio e segue na rota. 5433, o transponder, controle em 20.8. Autorizado Guarulhos 340, pedi amplo Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, prosseguindo conforme. Decolagem pista 10, curva direita, saída da El Leda, Leda DCT Bridge, conforme. 5433, o transponder, 208, controle de saída, web 6749, portão 2. Chegou quando pronto, posicionar. Web. Para o táxi. 102 a bordo, com 4 horas de galeão. E é só repetir o POB? 102, 102. Copiado POB, táxi Índia e Alfa, reporte pronto, ponto espero, ajuste 1017. Envia Índia Alfa, portaria. controle de Salvador, o Papacão Oscar Hotel Kilo está estabilizado no localizador. Chame torre 118 decimal 95 Oscar Hotel Kilo. 118 95 Oscar Hotel Kilo. Torre Salvador, Papacão Oscar Hotel Kilo. Hotel Kilo, na escuta, prossiga. Para o Hotel Kilo, está estabilizado no localizador. Solicita modificada presente, virar base pela direita, pousar na 17. Autorizada presente, estão abandonando. Prosseguindo final 17, mudando as regras, agora as 48. Reporte final, contém baixa travada. Vai reportar baixa travada no final da 17, para o Hotel Kilo. 6521, pode estar a próxima. 6521.